Reduz para 220 nós, número 3 na aproximação. Reduzindo 220 nós, descendo para 5000, gol 9084. Decolando 1-0, vai manter reta até 2.000, 3.000, então curva direita no perfil da Elgueda e após Elgueda vai voar 30. 5.5.5.0.3, 1.19.3, controle 2.862, reparo 5.8.27. Zero 71, voa direto bridge. Direto bridge, 4-0-7-1. Chanel 6201, sobe restrita, nível de voo 340. Restrita 340, 6201. S748, livre LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado. S48 vai iniciar a redução. Entendi. Azul 4071, chama Recife 125, 1 alterna 133, decimal 25. 1251, 133-25, azul 4071. Weston! Fala, Léo. Abraço. Outro. Virou a 0 para o táxi, 144, volta nas 24 horas, um alternado, 0 a tal. Obrigado, boa noite, boa noite. 00 Fox. 2500 Fox, calma. 009. Connect 1016. Clear to focus, clear to ILF 0910. Call established on localizer, connection 016, report call 019. Goma 084, desça para 2000, reporte estabilizado, 1016, número 3 na aproximação. Vem para 2016, reportará estabilizado, é o número 324. Chaname 201, chame Recife 133. 25, alterno 251. Recife 748, torre 18 mesmo. Protocol 019, establish localizer 910. Complete final protocol tower frequency 118, decimal 6. 9, decimal 6, continue protocol 019, boa noite. Boa noite, Chanel 018, decimal 6. Boa noite, tower, boa noite, protocol 019, localizer 910. Roger, Portugal 09, continue approach, standing by for landing cruise. Standing by for landing cruise, Portugal 09. Comandante, boa noite, Xanemé. Se enche, mantenha a posição no ponto de perto. Pode passar 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 14, Solas 38, livre à direita, chama 219, Solo. 219, que tá, boa. Portugal 019, clear to land, the wind is 160 degrees, 6 knots. Please land on 910, Portugal 019. É prisma 3, a sua identificação, desça para 4000, ajuste no 0 no meio. Voador 9426, Limboísque com a Serra. 426, Limboísque, desça para 050, chegada a Mário, ajuste 1016. 050, 1016, Limboísque. Estabilizado, gol 9084. Torre 186. 186, daqui a pouco. Gal 09 on the ground at 40, leave to the right and call 1219. On the right, ground 1219, and we're going to work at the Portugal 09. Vento no 60 graus, 629, pista 10. Confirme o vento, por favor, na 04. 160 graus, 629. Obrigado, livre pouso, gol 904. Só virou Anana, eu acredito que virou Anana. É do Trump, for Juliet, até Portugal, virou Anana. Galera, manter o 6310. Mantém na 10. Stand 1-1, Bravo Departure, Hotel 09, obrigado, boa noite. Web 5827, tem 119, 13:30 com. TVM62, mantém a posição. 9084, solo aos 44, direito, 129, solo. 1219, gol 0984. 6310, livre decolar, vento 150 graus, 8 nós. Decolar, Salvador, o gol 9084. Departamento Oliveira para ingressar no bate, portão 2, o gol 9084. André, mantém o TAM 362. É 310, decola os 45, controle 19, decimal 35. 0935, boa noite. Torre, uma boa, web 5827, quando estiver pronto. Sente, mantém a pontifera, o objeto. Vai manter o objeto. É 310, contato, sobe o 350. 350, possibilidade de coordenar pra gente uma proa mais à frente, Aracaju, Olinda? Aguarde. O senhor faz a Rinazzi? Confirma? O senhor faz a Rinazzi? Faz. Tentar aqui o Romeu Fox, o senhor faz a Rinazzi? Afirma, chega, Romeu Fox. 018 ou 011, eu fico com bom pra vocês aí. Beleza, aguarde. O Oxené 6313 reduza para 210 e desça para 3000. O November 426 Lima Whisky desça para 2000 autorizado ILS, forma estabilizada. 2000 ILS, informarei Lima Whisky. Oi. Valeu, Fabinho, um abraço aí, velho. Fabinho, foi o Romeu Fox 08 da presente. Não, meu irmão, foi de Deus. Então, 6310 para Recife, voo Romeu Fox 08. Obrigado, Romeu Fox 18, 6310. 5837, autorizado ali, mantém. Me mantém, 5837. Espera dar 0, autorizado em direção pela Juliette, bate o portão 2, gol 9084. 362, decola os 49, controle 19 decimal 35. 3662, contato radar, subou 370. 3702, 6. Está autorizado a alinhar e manter 3858. Controle 27, decola 50, controle 1935. 1935, muito boa noite, 5827. 3852, vamos para o trilho de decolagem, 160 graus, 8 lanches. Decolagem, 1042. 5827, contato radar, subo 360, direto Leda. Direto 360, direto Leda, 5827. Estabilizado, novembro 426, ali Moíssimo. Novembro, chame torre 1 na noite, decimal 6. Limoíssimo. Torre Salvador, novembro 426, ali Moíssimo. 426, ali Moíssimo. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Solicita a pista 107, você dá um foto, atrapalhar o tráfego, ali Moíssimo. Ok, sim, a gente está autorizado então para a base da 107, evite alongar a base, ok? Fazendo um raio máximo de 2 milhas, informe na final da 107. Vimos 3000, Oceanária 313. Desça para 2000, autorizado eles. 2000, Libra LS, Oceanária 313. Decola os 52, controle 19 decimal 35. 1935, grato, boa noite, bom serviço. 3858. Torre, uma boa noite. No 889, largou um ponto de espera, estou no zero. 370. 370, 3858. O 426 ali no uísque, cheque trem, autorizado pouso, pista 17, vento 160 graus, 8 lanches. Lima uísque. Coordenamos 3258 para Frotti. No momento acho que não será possível ter um tráfego chegando no setor após Momo. Coordenará com o centro. Sem problemas, grato, 3858. Chené 6310, chame Recife 12685, alterno 2545. 12685, 12545, obrigado aí, boa noite. Boa noite. Poderia voar Bridge 527? Aguarde. Estabilizado, Chené 6310. 6310, reduza para aproximação, torre 186. Torre 6303, está 1,5 de hoje. 6, aproximação, guardando autorização de pouso. Frente 6303. 789, decola 54, controle 19-35. 19-35, boa. 426 Limo Whisky, solo 55, autorizado táxi de retorno até o seu pátio, estacionar a frequência livre. 3-3 livre o pouso, vento 1, 40 graus, 62 anões. Repouso 90, 63, 93. Salvador, boa noite, 1889. 889, boa noite, contato radar, subnível 360, direto Leda. 36, direto Leda. 889. Web 5827, voo e print, chame Recife, 1251. Bridge 251, obrigado, 5827. Essa máquina da vizinha. Azul 4209, desça para 2000 pés, ajuste 1016. Solo 57, livre direita, 1219, o solo. 219, obrigado, boa. Foi 3858, chame Recife, frequência 12545. 125, confirma o restante? 45. 2545, grátis, meu amigo, uma boa noite com você mesmo. Boa noite. Pátio Alfa, Juliette, pátio para o 01, estacionamento 313. Gente, eu quero ser livre.